Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SPSR, 2 horas de música, sobretudo instrumental, e quando há a palavra nunca é cantada e muitas vezes é manipulada. Começamos com um som pertencente a Johnny Nash, só passou uma vez por aqui, chama-se Aberration, vem dentro de Make a Wilderness. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Arranca com Johnny Nash e Apparition, depois os sons atmosféricos gravados entre 2017 e 2018 por Tobias Lörbach, o projeto Logic Moon, por aqui I Will Always Remember de Phoenix, e seguimos em frente com o regresso do ano passado dos Death Center, dupla norueguesa constituída por Erik Skodvin e Otto Totland, dos Death Center, Low Distance e agora Movements de Ascent. Thank you. Thank you. É produtor, músico extraordinário, um dos nossos preferidos, edita felizmente com muita regularidade. Volta este ano pela primeira vez pela editora Dice Records. Chama-se Rafael Anthony Rizzari, de Piripitea, o segundo avanço Refugee Refuse, logo a seguir da Ucrânia, Sasha Puzan, ambientes mais negros no alter ego Protou, de Anomalies Pellucid Waters, a contar com Iliard, e seguimos em frente com o disco Demora de Luís Fernandes, um músico português que já foi Astro Boy Landforms, trabalha recorrentemente com Joana Gama, de Luís Fernandes e de Demora. Seguimos com Demora, parte 2. Habituamos-nos a música para filmes e séries de televisão, mas saiu há pouco tempo um disco de originais pela Den of Valley Records do músico David Norland, chama-se Glam Tearstain, por aqui HT Orbarium, para seguirmos em frente com uma banda que editou entre 79 e 89 10 álbuns e 10 singles, e no repertório dos Felt encontra-se o single Ballad of the Band, produção de Robin Guthrie dos Cocteau Twins. Seguimos em frente com Candles in a Church. Thank you. Thank you. altura de fecharmos esta sessão do Em Transe. Já sabem, podem ouvir os podcasts e recolher os podcasts na loja do iTunes ou em radiotrans.blogspot.com. No sítio do programa encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Depois dos Felt, a música de Rachel Grimes, esteve muitos anos à frente do projeto Rachel's. A solo dedica-se a uma música mais contemplativa e quase sempre sem palavra cantada. Tema título para The Clearing. E terminamos com o trabalho conjunto de Lowell Brahms e Sufjan Stevens. Chama-se Aporia. Climb That Mountain, último som deste Em Transe. Prometemos regressar para a semana? Vamos tentar, pelo menos. Boa noite, até lá.